para ti, meu amor, é cada sonho de todas as palavras que escrever, cada imagem da luz e do futuro, cada dia dos dias que viver. Os abismos das coisas, quem os nega, se em nós abertos ainda em nós persistem. Quantas vezes os versos que te dou na água dos teus olhos é que existem. Quantas vezes chorando te alcancei e em lágrimas de sombra nos perdemos, as mesmas que contigo regressei ao ritmo da vida que escolhemos. Mais humana da terra dos caminhos e mais certa dos erros cometidos, foste de novo e sempre a mão da esperança nos meus versos errantes e perdidos. Transpondo os versos, vieste à minha vida e um rio abriu-se onde era areia e dor, porque chegaste à hora prometida. Aqui te deixo tudo, meu amor, meu amor.